Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha, garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. E quem é do mar não enjoa, diz, não enjoa. Chuva fininha, garoa. Que homem não chora, vai. Não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. Sou Martinho lá da vila, partideiro devagar. Quem quiser falar comigo, não precisa procurar. Vá onde tiver samba, eu devo estar por lá. Mas quem é do mar não enjoa, falou. Não enjoa. Chuva fininha, garoa, é garoa. Aí homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Eu cheguei no samba agora, mas aqui eu vou ficar. Pois quem é mesmo do samba, vai até o sol raiar. O sereno tá caindo devagar. Vai cair chuva miúda, e o samba não vai parar. Mas quem é do mar não enjoa, falou. Não enjoa. Chuva fininha, garoa, finadinha. É garoa. É homem que é homem, não chora. Na Portela, serenou em Madureira, serenou lá na favela, serenou lá no Salgueiro, serenou lá no Capela, serenou na minha casa, serenou na casa dela. E quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha, garoa. Chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente. Eu também já tive a minha, mas perdi no samba quente. A menina foi embora, mas um samba vou cantar. Pois está mesmo na hora de ter outro em seu lugar. Mas quem é do mar não enjoa.